4019-35 Goiás. Salvador, boa noite, Algol no 897, decola Arbor Transição Elefa, passando 1500 para 360. Gol 1897, vigilância radar. Na pro de Sebit pro gol 187. Controle gol 187. Se puder, por gentileza, coordenar junto a Recife, pro de Sebit. 0070, gol 1270. 050. Chama Centro Recife em 1251, alternado no 3325. O 1271, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado a final do 0. 2012, reportaria final, gol 1271. 271. O 271 treme torre na frequência 118 decimal 9. 1895, voo 271. Salvador, voo 271. Diga. Bom dia, sinal ainda não está baixado. Fechei que trem já tem nível de fogo. 10, 140 graus, 79, 1014. 14 sem livre pouso, agora está bastante secado, como 271. Jetmax 611, desce para 4 mil pés, ajuste no 014, chegada bom. Veidona. Sala 56, alívio direito, taxi via Alfa, Juliette, portão 5. Eita, Alfa, Juliette, cara, ficou com 271. Doutor Charlie Bravo, ação de identificação, atento condições visuais, estabilidade de descida. Salvador, Abjet 9611. Vitor Charlie Bravo, desça para. Deixa um 1.500 pés, condições visuais, ajuste no 0 no 4. Vitor Charlie Bravo. Jet 9611, desça para 2.000 pés, autorizada final, pista no 0, ajuste no 0 no 4. Desce para 2.000, autorizado, 1.014, 9611. 6191, chame torre em 118, decimal 95. Da 1895. Mandou o Webjet 9611. 9611, cheque o trem no 30 graus, 612, 1014, pouso autorizado, Cristiano Zero. Solo 06, livre direita, taxi via Alfa, Juliette, Alfa Kilo, para o Pátio 3. Navo Alfa Tango, acende identificação. Chegada é a Mari, com ajuste no 014, chave de descida. Bravo, Alfa Tango, acende identificação, chegada Mari, chame Del de descida. Bravo, Bravo, Alfa Tango, chegada Mari, chame de descida.